4-0 is ready to take off. What service is on memory 408? We are to take off runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Yeah, we are full force takeoff memory 30 seconds. Roger, because you have a red flag at the holding point. Maintain the holding point in this memory 408. But the holding point now behind you. We are ready for the job, memory 408. I told you that we are ready for the job in 30 seconds. You are Roger then. So now you are ready in the wind 130 degrees, 08 knots. We are for the job running 10. Próximo 4-0, 4433. Chame o centro em 125, alterna 3325. 4433, bom voo. 25, alterna 3325. Fazer 4433, bom dia. Bom dia. Ed. Rolling, there is a report zero. Roger. Air Italy 408, airborne 17, departure control 119.8. Vision 119.8, Air Italy 408, bye. Control, good evening, Air Italy 408, with you, just airborne. Italy 408, cabin maintain level 330 on Puka departure, on the radar survey. Continue climb level 330 Puka departure, Italy 408. Whisky Juliette Romeu, prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliette Romeu, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 02. Gente, reporte na saída do pátio 3. reportará na saída do pátio 3, Whisky de Lete Romeu, grato. Salvador, gol 1331, autorização nível 360 para São Paulo, informação Bravo. 331, autorizado São Paulo, 360, via Pedro 16, decola 10, primeira curva direita, Dael Leda Bridge, saída, controle 119, decimal 8, transponder 5162. Autorizado 360 para São Paulo, Upper Zulu 16, confirma o plano, saída da El Bridge, o controle 109.8, transponder 5166. Bono 331, a saída da El, após Leda, após Bridge, transponder 5162. Autorizado da El, Leda, Bridge, transponder 5162 para o gol 1331. Puxa acionar. Chamada para posicionamento, gol 1331. Litri 408, contact now, Recife Center on 125.45, if unable, 126.85. Recife Center 125.45, if unable, 126.85, by a Litri 408. Torre, Whisky, Juliette Romeu na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 02. Autorizado, reporta ao término. Reportará ao término, equipe de admissão. Chama a torre, 1186. Salvador Gomes 271. Copia? Tá. Fiz a informação, Charles 23, autorização 390. Autorizado Recife 390, via Peruíque 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Aracaju. Controle 1198, aguarde para o transponder. 390 Recife pela Peruíque 58, com primeira curva à esquerda, Puca, Aracaju 198, controle. Guardando a subida, gol 1271. Ou confirmando, aguardando o transponder. Tá pronto, qual é o transponder? Prossiga. É 5172, obrigado. Campo de Soná. Eu falei. Juliette Romeu informando o término do reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 na posição 02. Grato, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, agora no 817. Posição 3, puxa pra cancelar. 817 autorizado, chama táxi. Chama Aragão no 817. Salvador, good evening, go 1155, request permission charter. Go 1155, cleared, Salvador Galeão, at level 360, via upper November 857, and then Sierra Golf Romeo, and upper Zulu 16. Departure from runway 10, right turn, dial, Leda, and BDEV. Transition. Departure control 119.8, squawk 5175. Approved. Galeão, flight level 360, via upper November 857. Sierra Golf Romeo, upper Zulu 16. Dial, Leda, BDEV departure. Control 119.8, squawk 5475 for 1155. Go 1155, squawk 5175, 5175. 5175 squawk, go 1155. Roger, call me ready for startup and push. Roger, ready for start, push back. Salvador, agora no 897, para o táxi BOP 163, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Táxi autorizado à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 90, chama pronto, altimetro 092, vou no 897. Direita, Índia e Alfa, ponto de espera, vai chamar 102, no 897. Salvador, é o Gol 27 Lanta, no 6 para o posicionamento. 7106, autorizado, chama ataque. Manda ataque. Torre Salvador, boa noite no 7, ponto de espera no 0, pronto. Noite no 7, ali em decola no 0, vento 130 graus, 079. A linha decola, 1-0, bom 8 no 7. Uno 8 no 7, decolou 40, controle 119, decimal 8. 098, bono 8 no 7. Controle bono 8 no 7, passando 1600. Controle Salvador, vou no 8 no 7, passando 1900. Controle Salvador, vou no 8 no 7. 7, prossiga. Vou no 8 no 7, passando agora 2700. Na saída da El. No 897 sub mantém a autorização conforme coordenação, subida da El. Foi da El da presente. Arfada El, boa noite na 7. Para o táxi Gol 271, no 334 de autonomia, está saindo de Salvador com 112 a bordo. Confirme somente o PAB? 112 a bordo. 171, no táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da... Confirmando o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 12. Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera com a torre, o gol 1271.